Hoje me encontrei com você. Estava tão triste e acabado. As feridas pelo tempo foram ficando mais profundas. Então me falou: sabe, eu não queria ser, mas fui vencido pelos laços. Não tenho forças pra seguir. Não dá pra viver assim. Neste momento eu falei: espera, vem, filho, vem. E começou a me dizer: tenho que desabafar. Nada importa para mim. O destino quis assim. E as lágrimas rolarão. Então eu falei: não é assim. Jesus é o melhor amigo. Nele podes descansar. Só ele tem para te dar muita paz e salvação. Te espera, vem, filho, vem.